Não foi amada, agora tá mal criada e vai curtindo as baladas e não quer saber mais de nada. Meu salão já tá virada, não beijou, mas tá beijada. Não pensa em voltar pra casa. A menina mal criada. É mal criada, mas é a mais linda da rua dela. Foi várias noites de insônia, sem dormir, só pensando nela. Tá pensando em sair, sei lá, talvez curtir. De salto 15, cinta liga, hoje ela quer sorrir. Todo amor tem briga, vai sair com as amigas. Só quer curtir o fervo, até raiar o dia. Nem lembra o que passou, não quer saber de amor. Desce Xandão pra elas, porra, que a noite só começou. Prefere os rolê, quer viver e não sofrer. O telefone não toca, a mente voa, cadê você? Talvez não foi amada, aí ficou mal criada. A mente dela voa e não quer mais voltar pra cá. Não foi amada, agora tá mal criada e vai curtindo as baladas e não quer saber mais de nada. Meu salão já tá virada, não beijou, mas tá beijada. Não pensa em voltar pra casa. A menina mal criada. Nega, volta mais, nega. Não termina assim. Saudade da tua beleza. Ela é a mais bela da festa, desfila na passarela. Chama atenção onde passa, dama da noite, pinta aquarela. Fala que a mata tá difícil, que prefere chapar. Beber a noite inteira, escolher quem vai te beijar. Foi mal criada a menina e brincou de se apaixonar. Com aquele copo de uísque de canto, trocando olhar. Tudo ficou para trás, não quer saber de casar. Quem sabe hoje eu me perco e amanheço de frente pro mar. Nega, volta mais, nega. Os traços da sobrancelha, olhando pra mim. Não foi amada, agora tá mal criada e vai curtindo as baladas e não quer saber mais de nada. Meu salão já tá virada, não beijou, mas tá beijada. Não pensa em voltar pra casa.